depois de Michael Jackson com Another Part of Me, passamos a Grant Miller, In the Rain Again. In the rain. Wagons in the city tonight. There's dust in their hearts. The telegraph, bring me down. There's dust in their hearts. Kublai would echo this land loud. The jewels in my heart. Strike a chord, break my spine. There's dust in their hearts. I saw your face in a long white car. Move away from here. Get away. Of a wild kingdom were opened up to me. I stood around in a cloud of doubt. Is this way here I should be? Wanderers in the city tonight. There's dust in their heart. The time to burn. Os Ipsway. Continuamos agora com o tema Ring of Ice, Jennifer Rush. Ring of ice, round your heart. Wearing a ring of ice. Right Back foi a voz de Sinita. Where We Started From. Right Back, Where We Started From. Assim é que é. Continuamos agora com os Walks, Right Between the Eyes. We'll be right back. Hipnotize o Scritti Politti. Passamos à alemã Sandra. Innocent Love. Thank you. depois de Ken Laszlo com Don't Cry, Temptation, os Heaven 70. I've never been closer. I tried to understand that certain feeling carved by another's hand. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Yeah. Estes foram os Fox da Fox, Precious Little Diamond. Passamos aos portugueses Delfins, a Baía de Cascais. Cascais, avistei ao longe um barco a arder. Perguntaste por que o sonhava. Olhei ao céu, não pude responder. Vejo nos teus olhos ao contar-te velhos quadros das viagens e o mais soube esconder. Eu pinto esta Bahia assim. E são mil cruz ao pé de mim. Nesta Bahia eu descobri tantas imagens perto de mim. Só no carro vou recordar esse tempo. Ainda estivemos em português, os Da Vinci, com Hiroshima, Meu Amor. Passamos aos Bugles, I Am a Camera. Memories, how they fade so fast. Look back, there is no escape. Tied down, now you see too late. Lovers, they will never wait. I am a camera. I am a camera. upon my shoulder. You're hypnotized. Never try to break my spell. Put your mouth on mine. Your back got low. Your skin feels tight. A sudden urge within. A pulsate, pulsate. You and I begin. Tangle skin to skin. Feel the drama rise. Look deep into my eyes. Let's tangle. Let's tangle. Let the rhythm spin. The feeling deep within you. Let's tangle. Let's tangle. Let's tangle. We tangle. You and me tangle. Tangle, tangle, tangle. Your figure in the darkness. Your body breathing deep in danger. Wrap your fingertips around the back of my neck. Your eyes shut tight. Your cigarette. A sweet heartbeat, heartbeat. You and I begin. Tangle skin to skin. Whisper to your scream of shadows in the moonbeam. Let's tango. We tango. Surrender your alarm and fall into my arms. Let's tango. Let's tango. Let's tango. We tango. You and me tango. Este foi Dalbello com o tema Tango. Agora a dupla Romina Power com Albano, o tema Felicità. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Come bambini la felicità, felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va con bella radio che fa, è un biglietto d'auguri pieno di cuore la felicità, è una telefonata non aspettata la felicità. River flow to shining. She's So Beautiful, a voz de Cliff Richard. Agora vamos escutar a voz de George Michael aqui como convidado, com os Deon Estus e o tema Heaven Help Me. Stranger, heaven help me. See what we might find out. Life, loves, and hope. Estes foram o Shona Dancing com More to Lose. Para seguirmos com Phil Collins, In the Air Tonight. Oh, Esta foi Beth Bright, Take What You Find. Passamos aos Dayton, The Sound of Music. We'll be right back. Queen, Another One Bites the Dust. E assim chegamos ao fim de mais este Expresso 80. Não se esqueçam, para a semana cá estaremos, no mesmo horário e no mesmo local. Deixo-vos agora com três temas para terminarmos. Os Domino com Here I Am. I Want Action dos Poison. E John Wyatt, Thank You Girl. We'll be right back. against the law.